kit de ensaio baixo da cantata de Natal Alegria. Os baixos começam na página 7, compasso 42, e na partitura do corista, página 4, compasso 42. Príncipe da paz, o esperado filho do eterno Deus de amor. Hosana, Hosana, Hosana. Nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana, nas alturas. Nasceu Jesus, saudai o rei, Emmanuel, saudai o rei, conosco Deus. Emmanuel, Deus entre nós, para sempre e sempre.